Trabalhou, van, não, tava na tra... Hugo Carvana. Hugo Carvana de Holanda. Ator, diretor. Ele nasceu em 4 de junho de 1937. Hugo Carvana trabalhou no filme Macunaíma. Hugo Carvana trabalhou. Amor, carnaval e sonho. Trabalhou. No filme Vai Trabalhar, Vagabundo. Trabalhou. No filme Tenda dos Milagres. Trabalhou. No filme Se Segura, Malandro. Trabalhou. No filme Mar de Rosa, Hugo Carvana trabalhou. No filme A Baia Até a Semente da Vingança, Hugo Carvana trabalhou. No filme Vai Trabalhar, Vagabundo 2, A Volta, trabalhou. Hugo Carvana trabalhou. No filme Vai Trabalhar, Vagabundo 5, A Missão de Fazer Alguma Coisa, trabalhou. No filme Quem Não Te Conhece Que Te Compre, trabalhou. Na peça Greta Garbo, Quem Diria, acabou no Irajá. Trabalhou. Na peça O Espantalho de Pandora, trabalhou. Com Jorge Dória e Carvalhinho em A Presidenta, trabalhou. Parece mentira, mas Hugo Carvana trabalhou na tradução e adaptação do livro Como Fazer Inimigos e Bloquear Pessoas. Carvana trabalhou. Como Frank Zappa no documentário Charada, Quem Sou Eu? Hugo Carvana trabalhou na filmagem das Bodas de Ouro dos Seus Velhos. Trabalhou. O fofo na torrada é mofo. Trabalhou. Os Vingadores do Céu. Trabalhou.